A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Aqui se fala, projeto número 1675, do edital da Centra de 2021. Projeto número 1675/2021, do edital da Centra. Oi, esse é mais um episódio da Pai Bola. Nós somos uma agência de histórias colaborativa e comunitária da periferia de Belo Horizonte. Estamos na Vila Semig, no Barreiro de Cima, e é a partir daqui que contaremos nossas histórias. A periferia nunca se calou. O que falta é a escuta. E é isso que a Pai Bola vem trazer. Porque escutar transforma. Oromimá, Oromimaió, Oromimaió, Yabadoa, Yeyeo. Oromimá, Oromimaió, Oromimaió, Yabadoa, Yeyeo. Yeye, yeye, yeyeo. Como toda viagem, como todo ciclo, as águas ensinam, nos devolvem nossas histórias que são criadas pelo caminho. Quando assim que ela brota da terra, desenha seu percurso, criando a vida e ressignificando seu uso. Criando assim povoados, cidade, países, nação, como os rios que regam a capital, percorrem pela marginal e hidratam todo o meu coração. Como as águas que rolam, como as moças da serra, criam horizontes e reinventam toda forma de vida que viaja nessa esfera terra. Mas assim, o barreiro, né, todo mundo brinca, e é verdade, mas ele é mais antigo do que o horizonte. É que antigamente era a fazenda Barreiro, mas ali em 1830, e 80, essa fazenda Barreira, ela vai passar por uma divisão, e aí, né, a movimentação dos donos na época, entre o famoso Barreiro de Cima e Barreiro do Sul, né, Barreiro de Baixo, que aí é esse Barreiro, antigamente chamava Norte Fazenda do Peão, que é o Barreiro de Baixo, Barreiro das Indústrias, Olaria, etc., e, né, de forma engraçada também, mas Sul Fazenda do Barreiro, é onde está Santa Helena, Teixeira Dias, Cardoso, né, Urucuia, Pongelupe. A gente tem em 1907 a criação da colônia agrícola Vargem Grande na Fazenda Barreiro. O que, que é isso? Na época, para incentivar, né, para abastecer a nova capital, eles fizeram um acordo, né, um programa, o governo estadual e municipal, para estimular a vinda de colonos para cultivo agrícola aqui na região. E aí é importante a gente notar que esses colonos, né, o que a gente vê aí na escola, poxa, vieram italiano, alemão, etc. Mas aqui, né, até por ser fazenda, aqui também já existia essa prática, e provavelmente, né, práticas escravagistas na época, mas já haviam pessoas aqui que cultivavam, e aí vem esses colonos com a proposta, né, também de trabalho, para poder produzir e abastecer Belo Horizonte. E por que, né, o Barreiro tem essa vocação, essa fazenda, todo esse incentivo aqui? É uma caixa d'água, né? Assim, a gente está bem próximo ali da Serra do Rola Moça, é uma regional que ela tem diversas nascentes, cursos d'água, brejo. Então é uma região que tem uma riqueza, né, hídrica muito grande, que inclusive hoje ela está ameaçada aí com essa história do Rodoanel. E aí a gente pula um pouquinho ali para 1948, quando vai ter a criação de fato da cidade satélite do Barreiro. A gente tem também ali 2 anos depois a aprovação do loteamento nessa cidade satélite do Barreiro, em 1950. Então aí começa a ter o traçado, principalmente ali do Barreiro de Baixo, onde hoje tem o centro do Barreiro, né, o centro comercial, vamos dizer assim. E em 1954 faz, né, a inauguração da Mannesmann, que a gente chama aqui, né, de Mannesmann até hoje, apesar dela ter sido vendida e revendida para franceses, japoneses, né, a gente já nem sabe mais quem que é o grupo controlador, mas por ser uma siderúrgica de grande porte, ela atrai muitos trabalhadores da zona rural. E aí o legal é que esses trabalhadores, né, muitos trazem também práticas cotidianas que eles tinham nessas cidades, né, até também ali passadas, às vezes de geração para geração. E Barreiro foi adquirindo essa cara que a gente vê hoje, né, uma cidade dentro da cidade praticamente, mais de 300 mil pessoas. As histórias que se precipitam em mim vêm rodeadas de contra-histórias. Como o grito que a serra deu quando tentou se ver, mas não se reconheceu. No espelho d'água, enxergo carros, casas e 300 mil viventes correndo e desesperados. Então, a montanha gritou. Então, esse chão tremeu. Nas histórias que não contamos, nas trilhas que não caminhamos, nesses sonhos vertidos em pesadelo, eu vejo lama que vira conto e vejo gente e progresso pelo meu barreiro. Uma das naturezas mais interessantes que eu já vivenciei foi as nascentes que tem na Serra do Rolamoço, na divisa aí do bairro Mineirão e Primavera. Uma água límpida, natural e poderosa. E uma vez eu fui fazer um trabalhozinho de escola e a proposta era buscar pedrinhas na mata. Então a gente andou por várias partes da mata, seguindo nascentes, e vimos vários cascalhos interessantes, pedrinhas brilhantes, pedrinhas brancas, redondas, vermelhas, né? E aí, no decorrer do tempo, eu fui descobrir que alguma dessas pedrinhas era cristal, era a coisa mais linda do mundo. E esses cristais poderiam ser transformados em vidro, né? Pelo formato e o brilho que tinha. Eu acho bonito o voo dos tucanos aqui. É praticamente todo dia eu vejo. De manhã indo para a serra, para o Rolamoço, em busca de comida, e de tardezinha o voo de volta para o ninho. Pela direção que eles voam, eu imagino que os ninhos ficam na mata do Júlio Kubitschek. Passa um casal com um, dois filhotes e às vezes o bando inteiro. Ontem eu vi uns 12 voando. Não era um bando, era uma frota de tucanos. Foi muito bonito. Pelo meu pai ter tido bar aqui na Barão de Monte Alto, né? Logo no início, um Efraim Bar, que era o rei do frango assado. Bonitinho. Eu brinco, eu sou o príncipe do frango assado, porque meu pai era o rei do frango assado. A gente morava numa chácara aqui no Barreiro, então era muito rural mesmo, né? Imagina isso em 1985. Minha família morava ali na rua Régulus, que é uma rua que está na margem esquerda do Córrego São Clemente. Tinha dia que ele era azul, tinha dia que ele era vermelho, tinha dia que ele era amarelo, verde, porque tinha a fábrica de tecidos aqui em cima, na Barão, Tem até ainda hoje. tem. Separado pelo rio, eu tô atrás do bosque, que é a Francesa, né? Que tinha de histórico lá do casarão, que eu lembro da minha infância de ainda ver muro, os muros que eram da época colonial. Tinha laguinhos lá de nascente que a gente na infância pegava os peixinhos para tentar criar. No bosque tinha uma reentrância assim na terra, que começava na altura assim, né, natural do terreno, e entrando terra abaixo, e ia parar exatamente embaixo de um pé de aquela gameleira. O pessoal falava que era um meteoro que tinha caído. Então, assim, eu achava que era um lugar de uma energia, que era uma coisa cósmica. E aqui, o ar, neste pé de serra, perto da Serra do Rolamoça, perto da Serra do Cachimbo, você vê nitidamente a diferença do ar. Mas para mim é o prazer de estar chegando na região e avistar a serra. Parece um ser vivo, né? Porque ela realmente está. Ela sempre está de uma cor diferente. Se está chuva, ela está azulada. Se está seca, ela está amarelada. Mas de longe, quando você vê a serra, que é a Serra do Cachimbo, mas de longe você vê exatamente um rosto. Dá para ver a testa, os olhos, toda a curva de um rosto. Antes Legal. de frequentar o Barreiro, todas as vezes que eu passava, via, eu falava assim: olha, é o rosto de Deus. Nossa infância ela foi desenvolvida nas áreas verdes do Barreiro, que nós mobilizamos a comunidade e juntos criamos alguns parques, né? Parque das Águas, por exemplo, ele fez parte da minha infância. E a nossa mãe passeava com a gente e ensinava para a gente a importância da preservação dessas plantas e, além disso, qual que era a propriedade de cada planta. Essa planta, o nome é tal, serve para curar tal doença. E ensinava para a gente como fazia os chás, como fazia os unguentos, como que fazia os banhos. Tem algumas plantas que são também utilizadas para harmonizar os ambientes internos, né? E hoje nós somos referência no Barreiro sobre a questão dos cuidados das plantas do sagrado, né? Não só eu, como a minha família inteira, a Rita, né? Sempre demos oficinas para ensinar as crianças, a comunidade em geral, a se cuidar a partir das plantas do sagrado. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse ser chamada do plano astral para trabalhar na Umbanda. Mais tarde eu fui descobrir que meu avô era médium também, trabalhava numa casa de Umbanda, minha avó também, minha mãe. E aí, quando eu fui para esse primeiro centro, eu comecei a ter contato com as ervas. Por incrível que pareça, eu sempre falei assim: minha mãe tem uma mão boa para planta, que era uma coisa inacreditável. Eu não sou assim. Aí eu passei a ser assim, fiquei assim, ah, então não era por minha causa, não é por causa da minha mãe, sabe? Tem uma força sutil mesmo para que, através de nós, a natureza se reaviva. Vocês podem ver minha matinha particular. Faz uma listagem, assim, de plantas que você lembra de cabeça. Vamos lembrar de cabeça. Medicinais. Tem esse tapete de Oxalá, que o pessoal também chama de bolo de chileno, que é excelente, né, para o estômago, digestivo. Ele feito no chá quente é melhor do que ele frio. Tem saião, que você pode comer na salada, que ele serve para azia, para até úlcera mesmo no estômago, gastrite. Para pulmão, eu tenho guaco, tem peitoral de sereia, tenho erva cidreira, né? Tem melissa, que é calmante, tem erva moura, que o pessoal na roça chama de Maria Pretinha, que é excelente para circulação, coração, controle do colesterol, fazer emplasto para curar erisipela. Ele é anti-inflamatório, né? Você pode colocar em cima de uma ferida inflamada que cura. A folhinha mesmo, assim. Do chá pode tomar pouco. Tem trançagem, tem o próprio alecrim mesmo. Lavanda. Lavanda, que é a... você pode tomar o chá dela, mas ela geralmente é para banho. Tem hortelã, ali naquele meio tem hortelã. Tem manjericão de comer, tem manjericão branco, que é de tomar banho de descarrego, né? Que é o banho de limpeza. Tem o boldo de Oxalá, tem caninha de macaco, que é pros rins. Ou seja, tem planta ainda. Tem a castanheira. Tem a castanheira. De banho também, de erva, tem guiné. Dá para tomar banho de guiné aqui. Arruda. Tem arruda, tem espada de São Jorge, espada de Ansã, espada de Ogum. A gente ia muito na serra, sabe? Meu pai, eu tinha problema de bronquite, às vezes, na minha infância. E aí, antes de ser parque, sabe? A gente passava uma madrugada inteira tossindo, com problema e tal, com problema de respiração. A gente ia acordar 6 da manhã, assim, pegar o carro e ir pro alto da serra. Antes mesmo de ser parque, a gente ficava lá, meu pai me levava para sentir o ar puro. Descer o Morro da Sical, que era uma aventura imensa. Aquele silêncio, várias coisas assim, que você só vivia ali no meio da mata, sozinho. De ver bicho, de ver cobra, de ver animal maior. Mas o Parque das Águas me deu uma sensação do que era estar perto da serra. De uma proximidade que é possível. Não precisa de muita coisa, você vai a pé. Vai, botou um chinelo, vai. Lá é lindo, tem um espaço, né, de apresentação artística, que é quase um semi-arena, que tem, eu já apresentei lá muitas vezes. Amamos a natureza, tomávamos banhos de cachoeira, né? Nós tínhamos essa vivência com os nossos pais que nos ensinavam a importância da gente se limpar. Então, nossos pais nos levavam para tomar banho de cachoeira, levavam sabão de coco, levava ervas, nos limpava então nessas nascentes, né, que são as cachoeiras que existiam fartamente no barreiro, para a gente se limpar. E teve uma época, eu com 16, 17 anos, que vivia meio que um triângulo amoroso, assim, eu, Bruna e Carlos. Nós três fazíamos teatro e a gente era muito amigo, a gente se amava muito, a gente passava todo o tempo juntos. E aí quando a gente foi ali fazendo 17 anos, assim, a gente vendo que cada um talvez ia seguir um caminho diferente, tendo consciência disso, né, a gente resolveu escrever cartas um para o outro, colocar dentro de um baú, colocar presentes ali para si mesmo e para os outros e abrir 15 anos depois. E onde a gente escolheu? A gente escolheu a serra para enterrar esse baú. A gente arrumou um baú grande, encheu de papelada, que cada um escreveu achando que o outro ia estar fazendo daqui a 15 anos, que cada um ia estar fazendo. Colocou um vinho barato na expectativa de quando a gente achasse esse baú, a gente ia poder comemorar e tomar esse vinho. Eu coloquei uma relíquia, assim, que era da minha avó, arrependimento, cara. Era um abridor de cobre maravilhoso, assim, coisa antiga. Eu coloquei lá pra me presentear depois. Aí eu fiz contato com esses amigos meus, infelizmente, cada um já no outro estado, morando fora. Lembra dessa ideia, mas acho uma coisa tão longínqua pra eles e tão assim, ingênua de ir desenterrar um baú. Muitos dos meus sonhos, coisas que nem eu imagino, estão ali literalmente enterrados nessa serra do Malanhense. E só depois de muito mais velho mesmo que eu fui ir para esse lado da agroecologia, de entender, de estudar os rios. Então, para mim, foi uma nova descoberta, assim, mais velho, entender que aquele rio que passava atrás do bar do meu pai tinha nome, e era o Rio São Clemente, e vinha lá do alto da serra mesmo. Porque o meu avô, por exemplo, meu avô paterno, ele veio do interior, justamente ali para trabalhar na Mânesma, se eu não me engano, em 1960, né? Então, 6 anos depois que eu já estava aqui. Ele veio do interior e ele cresceu num sítio, né, no qual o meu bisavô, junto da minha bisavó e todos os irmãos e irmãs do meu avô, moravam de favor, né, troca dessa moradia, eles plantavam nesse sítio e aí colhia de tudo lá, muita fartura. E meu avô sempre aprendeu, né, para ajudar meu bisavô, ele aprendeu tudo isso. E quando ele veio aqui para Belo Horizonte, né, para o Barreiro, e começou a trabalhar na Mânesma e comprar o terreninho onde ele está até hoje, na verdade, ele construiu a casa e a horta também, né? Durante muitos anos, na casa do meu avô, teve horta, pomar. Nós mudamos para o Barreiro de Cima em 1972. Lá se vão 51 anos. A Avenida Olinto Meirelles não tinha duas pistas, era só uma pista, sem passeio, era só um acostamento de um cascalho de minério. Parecia uma BR que ligava o Barreiro de Baixo ao Barreiro de Cima. Já no Barreiro de Cima, uma coisa que chamava atenção eram as muitas hortas que ainda tinham aqui. Era o resto de um tempo que o Barreiro era só fazendas e hortas, né? antes da Mânesma. Nós fomos morar na Olinto Meirelles, pouco depois da Rua Hoffmann. E depois da minha casa tinha uma horta imensa de plantação de cenouras. Mais à frente, do outro lado da avenida, em frente ao Francisco Bicalho, a Casa das Irmãs, ficava a horta dos Pongelupes. Bem no meio da horta corria uma água que vinha lá onde hoje é a quadra de areia do Flávio Marques, e que corria ali atrás do Pedro Aleixo, e irrigava toda a horta, uma água limpinha. É triste ver hoje ali, é só esgoto, né? Nessa horta, eles, na beira d'água, além das hortaliças, plantavam copos de leite. E quando chegava visita na minha casa, minha mãe pedia, vai lá pegar uma dúzia de copos de leite. É impressionante como um vaso de flor transformam a casa inteira. E eu particularmente cresci, né, ouvindo muito essas histórias, porque eu já vi um contexto em que as casas começam a deixar de ter horta, vão derrubando suas árvores, né, cimentando, começa a surgir o carro. Hoje, lá em casa, praticamente virou uma concessionária, né? Meu tio também mora lá, um lote grande, meu pai e minha mãe também moram lá. Cada um aí com um carro, então tem 4 carros na casa, é uma loucura, né? A gente já não vê o espaço do verde. Especulação imobiliária também é muito evidente, assim, como é que vai cada vez subindo mais na serra. Hoje, mesmo lá que, onde a gente conhece como parte da Sical, né? Que é o morro da Sical, de uma fábrica de cimentos, que é do lado da entrada lá do Serra do Rola Moça. A cada ano você vai vendo um pouco mais de construções, um pouco mais de construções. Às vezes já é um restaurante que abre e começa a ter um movimento ali explorando o potencial turístico. Então modificou muito essa questão, assim. Ao mesmo tempo, eu não sei se é tão perigoso, às vezes Animar ainda comenta que é um certo perigo, porque é um lugar ainda isolado. É porque justamente porque mas ao mesmo tempo também vai tendo mais gente usando, então é um período que vai passando por esse lugar de assim, mais gente utiliza, torna mais seguro ou não? Mais gente utilizando acaba estragando mais o lugar? Vivia trocando os pés pelas mãos e via o mundo de cabeça para baixo. Hoje, troquei os pés pelas rodas e rodo em um tempo bem mais rápido. Mas ainda vivo lá, nas memórias que guardo e nas histórias a contar. Contando história, a gente mantém vivas as lembranças e se lembra até que para continuar a gente tem que preservar. Pois se não preserva, tudo pode acabar, cair, desmoronar. Onde tudo era vivo, a vida foge. Aos poucos da comedora de serra, da lavadora de terra, daquela que engole pedra e vomita lama. A devastação seca que não ama. Se não continua, a descontinuação faz a usura do espaço que se expande para a especulação. Mais importante é que a gente desenvolva consciência ambiental nos estudantes, fazer uma parceria com as escolas e que essa juventude, esses adolescentes abracem essa causa. Aprendam a cuidar da natureza, aprendam a se cuidar e com isso nós vamos estar preservando o planeta. Cuidem das nossas nascentes. Nós somos privilegiados por morar no Barreiro e o Barreiro conter tantos parques, tantas áreas verdes. E aí, para poder melhorar essa natureza, o interessante é reduzir o busão e ligar o metrô. Acho que quando eu falo de natureza, eu falo de reciclagem também, que é forte. E falo principalmente da reutilização de espaços que antigamente eram abandonados no Barreiro. Eu fui voltando essa prática ali, né, para o território, dentro da casa, né, assim, com vaso de planta, né? E aí o que eu pude transformar ali de floresta eu fui fazendo com vários experimentos, plantando feijão, mamão, medicinais, né? As paisagísticas. E a partir daí eu fui conhecendo no bairro, né? Coletivos que estavam tocando essa agroecologia urbana, né? E o primeiro contato que eu tive foi ali no Parque Ecológico Alfredo Sabeto, que fica no Teixeira Dias, que é um parque que eu visitava desde criança, mas ele era meio abandonado assim, tinha pouca estrutura nele. E aí, no meio da pandemia, fazendo ali um trabalho de campo, de reconhecimento, de máscara e tudo mais, naquela situação de medo. E eu acho que também é muito engraçado, né, o momento em que a gente parar para pensar, a natureza estava ali dando chacoalhão na gente, né, de olha, vamos repensar aqui as coisas. E aí eu descobri esse coletivo que chama Pracinha de Comer, que estava plantando no espaço. Então, né, num local, o parque ele tem 54 mil metros quadrados, desse espaço todo só existe uma pista de caminhada e uma academia céu aberto, uns brinquedos de pneu, e o coletivo veio plantando, né? Então assim, muita árvore exótica, frutífera, e o intuito é transformar ali o espaço num local onde você pode estar andando, fazendo atividade física, né, uma caminhadinha, um lazer ali com sua família, E você estende a mão, tem ali uma manga, né? Tem um mamão, tem uma banana, tem um feijão andu, tem uma vinagreira, tem um almeirão, tem um alface, e tudo isso tem lá hoje. Então é um coletivo que hoje está com quase 6 anos, e ele é tocado por pessoas que estão ali no entorno mesmo, né? A comunidade que foi se juntando de maneira voluntária para dar sentido àquele espaço. E a agroecologia urbana, ela é muito isso, né? Ela é dar uma função social para espaços vazios, né? A gente está ajudando, inclusive, a cumprir o que diz a Constituição de 88, que todo espaço, toda terra, né, ela tem uma função social, ela tem que cumprir uma função social. Se não é a moradia, né, que ela produz alimento. A prefeitura tem um programa de fomento, né, e apoio a esses coletivos. E aí, registrado na prefeitura, existem 13 hortas comunitárias, né? Horta ou sistema agroflorestal, como no nosso caso. Fora os outros que, né, às vezes nem sabem desse programa optaram por não fazer um cadastro. Por onde você anda, B1, B2, B3, B4, B5, você vai encontrar pessoas que estão fazendo algum tipo de projeto relacionado, seja uma compostagem, seja agricultura urbana, ou pensando em educação ambiental, né? Cada um ali na sua história, da sua vertente, mas todos pensando, né, sobre isso. E o principal ponto agora é todo mundo se conectar, né, se conhecer, se mobilizar para conseguir ampliar e assegurar que essa prática ela fique para sempre, né? Tem as feiras aqui da comunidade que estão muito próximas, chega lá, tem hortifruti, tem quiabo, jiló, milho, tudo produzido aqui. O pessoal colhe e vem aqui. Você fala, nossa, parece que é lá na roça, né? Não é aqui a roça mesmo, porque é um lugar produtivo. Eu acredito ainda que é por causa da umidade, que favorece muito a região. Eu sinto a Continua diferença lá de cima. sendo por causa da umidade. Qualquer milho que você planta, brota. E hoje já existe um traçado assim de uma rede de agroecologia que ela visa fazer troca mesmo, bate-papo, um apoiando o outro. Tem muita horta dentro das escolas aqui do Barreiro. Então, como é que a gente pode trazer essa juventude, né? Hoje a maioria dos coletivos, ele tem pessoas mais idosas que tem um tempo, né, ali da terceira idade, que tem um tempo mais tranquilo para poder dedicar. Mas a gente quer trazer essa juventude, principalmente para poder voltar esse contato, né? Assim, entender que o espaço ele é nosso, ele é para a gente e para os nossos também, né? Quando a gente bate uma enxada no chão, a gente está falando, olha, aqui é onde eu vou construir a minha realidade, né? Isso é muito potente, isso é muito forte. Então, vamos nos cuidar, vamos desenvolver ações para desenvolver jardins sagrados em nossos quintais, alimentar as nascentes que existem na Vila CEMIG, né, no Conjunto Esperança, no Alto das Antenas, plantando na cabeceira dessas nascentes, não poluindo, não jogando esgoto, lixo, e sim desenvolvendo um projeto de educação ambiental. Saravá. Sinto falta dessas experiências, dessas caminhadas, né? Ó, computador avisou, chegou a hora de eu partir, porque a natureza do barreiro me espera. Fui. Quando eu era criança, minha mãe cantava pra mim uma canção em iorubá, cantava pra eu dormir, uma canção muito linda que o seu pai te ensinou, trazida da escravidão e cantada por seu avô. Era assim: Oromimá, Oromimaió, Oromimaió. E abadoa eu, Oromimá, Oromimaió, e abadoa eu. A Paibola tem um lado didático também. Então, nessa segunda parte do episódio, a gente vai discutir um pouco sobre os bastidores dessa história que o Sérgio Dias contou, e depois falar também mais sobre a vida dele. A gente tem uma máxima aqui, que é: todo mundo tem uma boa história para contar. Só que no meio do processo desse episódio aqui, a gente descobriu que a forma de contar de cada história pode ser diferente. A gente começou querendo contar a história da vida do Sérgio Dias. Mas quanto mais a gente entrevistava, mais a gente via quanto isso era difícil e que levaria meses para finalizar. Porque a vida dele foi muito intensa, também não teria como deixar de fora as histórias da família dele, que são bem tradicionais lá de Itabira, de musicistas e pessoas importantes, e sua pesquisa com a cultura afro-brasileira, que também seria um pecado só olhar a superfície. Então a gente pensou, na verdade, em usar essa história de vida como matéria-prima para falar de alguma coisa que afeta ele e que também é importante para o território que a Paibola cobre. E daí que surgiu a ideia de falar sobre a natureza do Barreiro. A gente pediu para as pessoas irem contando suas histórias de experiências com a natureza do Barreiro, sem um roteiro de perguntas mesmo, bem solto, para a gente fazer um episódio a partir do que as pessoas disseram, não com um roteiro pré-estabelecido. A escolha de não citar os nomes e os créditos das pessoas também foi de propósito, para a gente poder mergulhar nas histórias e vivências mesmo, e não ficar focando no que a pessoa é. Mas agora, só para citar os nomes direitinho, na ordem que eles apareceram. Teve o Lucas Coimbra, que faz parte do projeto Pracinha de Comer, o Russo APR, que é um rapper, produtor, ator, e um pedagogo e agora parceiro da Paibola, o nosso Gilson Fubá, aqui da Paibola, o Elton Monteiro, que cresceu no Barreiro e hoje está na Betânia com várias ações socioculturais, tipo o Coletivo 1207 e o Bloco Betânia Custosa, a raizeira Isabel Góes Cupertino e a Nilmara Gomes, diretora da Casa de Arte Sabiá. Essa primeira parte de captar as falas e montando o roteiro com elas, a gente foi fazendo aos poucos, de forma remota mesmo. Depois que a gente já tinha uma coisa redonda, eu e o Sérgio a gente se encontrou, direto na ilha de edição, pra gente já ir criando, gravando e editando as intervenções do Sérgio. O que eu fiquei muito de cara é como é que ele consegue em poucos minutos entrar num estado criativo e criar uma poesia musicada em poucos minutos. Eu acho que isso veio muito da poesia, né? Eu nasci ali na poesia. E a poesia, ela é muito intimista, ela é muito solo mesmo, sabe? Ela é a poesia. E eu, por ter trabalhado poesia desde sempre, eu venho com essa ideia, é uma coisa, é de jeito mesmo, sabe? Sim. Eu tento. Eu tento. Só que é difícil, eu não consigo. Eu acho que eu desenvolvo melhor, sabe? Quando eu tô sozinho, por exemplo, né, na cena ali, sabe? Dito isso, agora só resta deixar o Sérgio contar um pouco mais sobre sua vida. O áudio às vezes varia um pouco, porque foram gravados em momentos diferentes, mas dá pra ouvir perfeitamente. Então, eu sou Sérgio Dias, eu sou de Itabira, moro aqui em BH já tem 5 anos, e vim pela arte, né? Porque desde Itabira, desde criança que... Esse é o meu foco, né? Eu já saí de casa por causa desse foco. Aí vim aqui, eu, graças a Deus, tenho conseguido, sabe, alcançar alguns espaços que eu, sinceramente, eu achava que nunca eu ia conquistar tais espaços e que hoje, graças a Deus, aos poucos, graças aos orixás principalmente, né? Então, eu acho que começou na escola, né? Os teatros de escola. Qual escola? Didi Andrade. Eu estudava no Didi Andrade, era pertinho da minha casa. Didi Andrade? Didi Andrade, professora Didi Andrade. E ali eu comecei a expressar de primeiro a arte fazendo teatro. Aí os grupos de teatro da escola, os trabalhos, tudo. Eu ia e daí foi abrindo o leque, né? De um teatro ali, eu fui convidado para uma outra coisa, até que eu fiz uma apresentação que o prefeito da cidade e o superintendente da Fundação Cultural tava. Aí me viram, na época estava começando o projeto Drummondzinhos, que era um projeto para crianças e adolescentes que divulgaram vida e obra de Drummond, inclusive fora do país. Aí rolou o convite, daí eu acho que foi o maior salto, assim, pra eu começar a me profissionalizar mesmo, sabe? Começar a fazer trabalhos grandes, sair fora mesmo dali de Itabira, do Caminho Novo, para pro mundo. A gente rodou o Brasil quase inteiro, e Portugal, Itália, Espanha e França, com o projeto, sabe? E foi lindo demais. Isso, a gente estudava história de Drummond, estudava poesia de Drummond, estudava interpretação de texto, estudava contação de história, teatro, voz, tudo. Tudo que estudava tem o dia inteiro. Sim, e estudava o dia inteiro, tinha que ter nota boa na escola para continuar no projeto, mas a gente viajava muito. gente quase não ficava muito na escola, ainda mais no período de 2002, que foi o centenário de Drummond, a gente quase não via escola, então a gente teve reforço escolar. Na verdade, desde pequeno, eu já sabia o que eu queria. Então, quando eu entrei nesse projeto, eu já sabia que ia ser uma oportunidade de fazer contatos, sabe? De expandir mesmo o que eu queria. E foi o que eu fiz, sabe? Eu fiz muito contato aqui em Belo Horizonte, que depois culminou, sabe? Nas aberturas de portas para mim hoje, aqui. Muito contato na Europa também, entendeu? Então, eu acho que isso aí foi o mais legal de tudo. Fora o aprendizado, né? Lógico. Claro. Que isso aí é o que ninguém vai me tirar, foi tudo que eu aprendi ali. Então, saindo do museu, dei um rolê, fui pra Ipatinga, fiquei em Itabira um tempo, mas sempre fazendo meus shows aí. Passei um tempo fazendo barzinho, que é uma escola muito grande também, sabe? Aí, fazendo barzinho em Ipatinga, em Itabira, em Molevade, sabe? Dei uma rodadinha ali na região e depois vim pra Belo Horizonte, foi. Que eu fiquei. E de que quebrada de Itabira que a então, sua nós somos família? Caminho Novo. Caminho Novo? É. Como é? Caminho Novo é um bairro legal, senhor. É, porque tinha um Caminho Velho, aí era mais pro lado do centro, aí com a Vale, aí as mudanças de lugares, a Vale tirou alguns bairros do lugar, aí esse passou a ser o Caminho Novo, e ficou o nome do bairro Caminho Novo. Mas a minha família, ela é muito tradicional, sabe, nessa região. Tanto que tem umas ruas lá. Tem uma rua que chama Vovó Ana de Oliveira, que é a minha bisavó. Era mãe do meu avô. Tem uma outra rua que chama José do Patrocínio, Salvino Pascoal do Patrocínio, que é o meu bisavô também, entendeu? Sim. Então é uma família que sempre, desde o começo, sabe, da fundação da cidade, era uma família que estava ali. E a minha avó era parteira, a mais conhecida da cidade, a minha bisavó. Essa vovó Ana, sabe? É uma das mais antigas e a que fez o parto de quase todo mundo numa certa época da cidade. Era... Sim. Minha mãe era musicista, minha mãe escrevia poesia. E eu cresci permeado nisso, os meus tios, os irmãos delas também. Sempre a minha avó também tocava muito na igreja, até hoje minha avó canta, faz parte de clube de mães, seresta. Massa. De vez em quando eu vou a Itabira e ela fala, vão lá na seresta que eu vou cantar hoje. Aí eu vou. Sim. Mas aí eu cresci nesse meio mesmo, sabe? Nesse meio artístico, nesse meio da música. Por ser de Itabira, no meio da poesia, que Itabira é a capital da poesia, a gente respira poesia lá o tempo todo. Minha mãe teve uma época que a gente morou em São Paulo, minha mãe trabalhou com Maurício de Souza. Muitas das revistinhas na época eram desenhadas à mão ainda. Certo. Então tem a assinatura dela ali. Minhas tias hoje em dia... Muitas também evangélicas, mas cantam, sabe, na igreja. Desde pequeno eu vivia em cima de palco. Era isso, era show, aí eu tinha que ir, porque minha mãe tava, meus tios estavam, então tinha que levar o moleque. Mas aí eu ficava lá na passagem de som, ficava brincando, tem foto. Minha avó tem um álbum de família. Uma cantoria, rapaz. Até hoje a gente vai pro Natal na casa da minha avó, a primeira coisa que a minha avó faz, oh, gente, vem cá pra sala que eu vou pegar o violão, nó! Aí começa, é cantoria até no outro dia. Que tipo de música, como é que é? Não, minha avó é seresteira, sua. Minha avó gosta de daquela antiga Guarânia. E eu acho, ó, cá pra nós, eu acho que ela só sabe duas notas só, eu acho que ela fica embromando, sabe? Entre as duas notas, mas ela canta mil músicas. Mas é lindo, sabe? E é muito gostoso e é importante isso. Os meus amigos, as pessoas que eu convivia, eram os filhos dos amigos dos meus pais, da minha mãe, dos meus tios, e que eram músicos também. Então, até quando eu ia pra casa do coleguinha, era a mesma coisa, era a cantoria dos adultos lá e a gente brincando, mas sempre tinha, sabe? Eu vivi uma vida, eu não sei o que é viver outra vida, eu não sei o que é outra coisa. Até hoje eu não divido, eu não costumo divergir muito. É a minha vida pessoal da minha arte, pra mim é a mesma coisa, é uma coisa só, entendeu? Uhum. Eu sou artista o tempo todo, desde a hora que eu abro os meus olhos, eu penso artisticamente. Eu não separo muito, sabe, a questão do Sérgio, dias do Sérgio. Eu vivo a minha arte, eu faço uma arte de protesto, eu respiro, eu ando a minha arte. Eu visto a minha arte, entendeu? A minha voz, ela é parte principal do meu corpo político. da minha pessoa e de como eu me coloco nos lugares, entendeu? E de como eu quero ser lembrado também nesses lugares que eu me coloco. É, a minha voz é Exu, é a boca que tudo come, é a própria comunicação. Exu é comunicação, Exu é a grande boca do mundo. Hoje em dia, o meu trabalho se resume a uma pesquisa de vida mesmo, sobre a ancestralidade africana, que é onde eu aprendo a minha ancestralidade, eu aprendo o que tentaram tirar de mim, que é a minha cultura, a minha história, e repenso muito para construir o afrofuturismo, porque eu acho que o futuro do negro, sabe, tem que ser muito bem pensado, porque a gente não se enxerga nos futuros que a mídia traz, que as pessoas, sabe, estão acostumadas, a gente não está nesse futuro, e é muito importante para a gente, sabe, para a nossa prole, para os nossos próximos, para a nossa comunidade, a gente saber se inserido no sistema de verdade, sabe? Por exemplo, os meus meninos, os meus alunos pretinhos aqui da favela terem orgulho de saberem que eles são pretos sim, que aquele penteado que eles usam é um penteado que tem uma ancestralidade na África, que a favela só é favela porque é o que sobrou para os pretos depois da escravidão, quando eles não ganharam nada, nem um pedaço de terra. Essa nossa história tem que ser contada. Porque a gente vai ter orgulho, a gente não vai ver, por exemplo, a favela só como o lugar que fica só traficante e que mata adolescente. Entendeu? A gente vai entender por que que ali estão alguns traficantes, por que que ali matam os adolescentes, porque tem toda uma história atrás disso. E uma história que dá pra gente mudar. E isso tudo veio depois que eu comecei a aprender, sabe? De onde eu vim, o que que eu sou, onde tá os meus ancestrais, o que eles cultuavam, o que eles acreditavam. E daí surgiram trabalhos lindos demais, sabe? De homenagem mesmo a essa ancestralidade, de homenagem aos orixás. Sabe? Que hoje eu acredito que seja o que me mantém de pé o tempo todo, sabe? E tem me ajudado muito. Não me deixa cair de jeito nenhum, dá uma balançadinha ali, mas rapidinho a mão de Exu me segura e me empurra pra frente. Eu queria um pouco a sua, seu caminhar pelo conjunto, pelo espaço, assim. É uma sensação de estar em um quilombo urbano, e é. Não deixa de ser um grande quilombo urbano, todas as favelas, todos os, esses aglomerados, esses conjuntos, sabe? Não deixam de ser, porque é. Tem sim, sabe, a sua parte social ruim, tem o crime que infelizmente prejudica demais, tem a violência que é muito grande, sabe, mas ao mesmo tempo você percebe um agrupamento, sabe, as pessoas se ajudam, as pessoas elas se sustentam, as pessoas se seguram o tempo todo, são pessoas que elas, por mais que passem por tudo que passam, elas ainda são pessoas felizes, ainda elas correm atrás, sabe. E por isso que sofrem tanto, porque resistem muito. E isso é muito lindo. Eu acho isso muito forte, isso muito inspirador, sabe? E fora que aqui é lindo, aqui primeiro que aqui é no pé da Serra do Rola Moça, né? A gente é privilegiado, rapaz. Eu também acho. A natureza é muito linda, a gente tem a Mata do Júlio ali, sabe? Então tem esse contato com a natureza, é muito legal, sabe? Os meninos eles já crescem com esse contato em plena Belo Horizonte, em plena capital, em plena metrópole. O Parque das Águas. Ter essa região, sabe? Esse resto isso, do sim, barreiro isso original. Isso faz parte da magia, né? Sabe? Faz parte de deixar o lugar mais mágico, mais legal, mais tolerável, sabe? E é isso, muita gente muito boa. Hoje eu tive uma aceitação muito tranquila, sabe? Na comunidade toda, todo mundo gosta de mim pra caramba. Onde eu passo, é cumprimento, ei, professor, ei, Sérgio. E fiz muitas amizades, sabe? Gente de verdade que eu vou levar pra vida inteira. Em Itabira eu já tinha trabalhado em algumas ONGs, já tinha trabalhado com esse público-alvo, sabe? Só que aqui foi maior, eu acho que o contato, sabe? A realidade, até mesmo de depois eu vir morar aqui na comunidade, sabe? E conhecer, enxergar de perto a realidade, eu acho que isso me tocou muito mais e me fez querer trabalhar muito mais em prol, sabe? Dessas crianças, em prol do conhecimento, em prol de quebrar alguns paradigmas, de reconstruir uma cultura, sabe? É nas crianças, é nos meninos, e por que não começar isso em uma favela, sabe? Com quem é mais atingido, com quem é mais afetado. Mostrar para esse pessoal que existe outra realidade também, sabe? Existem outros meios de chegar,